Uma escrava egípcia, fugitiva e grávida, foi a única a nomear o Deus de Israel. Nem Abraão, nem Moisés ousaram. Sua história começa no deserto. O capítulo 16 de Gênesis registra um evento sem paralelos em todo o texto bíblico antigo. Por que uma escrava egípcia foi a única a nomear o Deus de Israel? Investigaremos o texto hebraico original para entender o encontro no deserto que redefiniu a teologia dos patriarcas. Um rolo de pergaminho amarelado revela a linhagem dos grandes fundadores da fé hebraica: Abraão, Isaque, Jacó. Homens que ergueram altares de pedra e conversaram com o divino sob o céu do Oriente Médio. Eles receberam promessas, forjaram alianças e fundaram uma nação, mas nenhum deles ousou dar um nome ao Criador. Quando Moisés, séculos depois, ficou diante da sarça ardente no Monte Horebe, ele precisou perguntar como a divindade se chamava. O texto sagrado é estrito sobre a hierarquia da revelação. A prerrogativa de nomear pertence a quem tem autoridade. No Éden, o homem nomeia os animais. Na Antiguidade, o soberano nomeia seus vassalos. E, entretanto, o livro de Gênesis preserva uma anomalia teológica que desafia toda a estrutura patriarcal do mundo antigo. Uma mulher estrangeira, grávida e fugitiva, sentada na poeira perto de uma fonte de água. Uma escrava que não pertencia à linhagem da promessa. Ela não apenas testemunha uma manifestação divina. Ela olha para a divindade e pronuncia um título inédito, um nome em hebraico que ficaria cravado na Torá para sempre. Para entender o peso dessa única palavra, precisamos refazer o caminho que levou essa mulher egípcia até as areias daquele deserto. As areias da estrada de Sur guardam o rastro de uma fuga desesperada. A narrativa retrocede para a tenda de Abraão, o patriarca que havia voltado de uma viagem pelo Egito. O livro de Gênesis, no capítulo 12, documenta que ele trouxe riquezas: gado, silva, ouro e servos. Entre esses servos estava uma jovem egípcia chamada Agar. Ela foi designada como serva pessoal de Sarai, a esposa do patriarca. O contexto histórico do Antigo Oriente Médio é fundamental aqui. Tabletas de argila encontradas na antiga cidade de Nuzi, datadas do segundo milênio antes de Cristo, revelam os contratos de casamento da época. Se uma esposa fosse estéril, era seu dever legal fornecer uma escrava ao marido para gerar um herdeiro. A criança nascida pertenceria à esposa principal. O Código de Hammurabi, contemporâneo aos patriarcas, detalha leis estritas sobre essa prática. Sarai, incapaz de ter filhos e vendo o tempo passar, recorre a esse costume documentado. Ela entrega Agar a Abraão. A escrava engravida, e o texto hebraico do capítulo 16 é cirúrgico ao descrever a mudança na dinâmica da tenda. O versículo 4 registra que, ao perceber que estava grávida, Agar passou a olhar para sua senhora com desprezo. A tensão se torna insustentável sob o teto de tecido da família. Sarai exige justiça de Abraão. O patriarca abdica da responsabilidade e devolve a autoridade à esposa, dizendo que a escrava estava nas mãos dela, para fazer o que achasse melhor. A palavra hebraica usada para descrever o que Sarai fez em seguida é Ana, o mesmo verbo exato que a Bíblia usará séculos depois para descrever a opressão brutal dos israelitas no Egito. A ironia textual é evidente. Antes de Israel ser escravizado no Egito, uma egípcia foi oprimida pelos fundadores de Israel. Incapaz de suportar a severidade, a jovem recolhe o que pode. Ela foge para o deserto árido, caminhando sem rumo até desabar perto de um poço escuro. A estrada de Sur era uma antiga rota de caravanas que ligava Canaã ao Egito, uma jornada mortal para uma mulher solitária, sem provisões ou proteção. Porém, à beira daquela fonte de água cercada de pedras quentes, a narrativa quebra o padrão do Gênesis. O texto registra que o anjo do Senhor a encontrou. Esta é a primeira vez em toda a Bíblia que essa figura misteriosa, o Malak Yahweh, faz uma aparição documentada. A entidade não aparece para o líder do clã, não se manifesta no altar de Hebrom. Ela desce ao deserto, buscando a fugitiva na rota do Egito. E o primeiro detalhe que os comentaristas acadêmicos observam está na saudação. O ser celestial diz: Agar, serva de Sarai. No mundo antigo, escravos raramente eram chamados pelo nome em documentos oficiais. Eram propriedade, números, instrumentos de trabalho. Mas a voz divina a reconhece por sua identidade e por sua condição social exata. O anjo faz duas perguntas: de onde você vem e para onde você vai? Uma exigência de reflexão que ecoa a pergunta feita a Adão no Jardim do Éden. E se a primeira teofania pessoal do Gênesis não foi para o patriarca, mas para a estrangeira descartada? Agar responde com honestidade seca: Estou fugindo de Sarai, minha senhora. Ela não tenta justificar a fuga, nem pede resgate. A resposta do anjo é paradoxal. Ele ordena que ela volte e se submeta à autoridade de Sarai, uma instrução que parece chancelar a opressão da qual ela fugia. Mas, imediatamente a seguir, o mensageiro entrega a Agar uma promessa dinástica autônoma. Ele declara que multiplicará os descendentes dela de tal forma que não poderão ser contados. Este é um momento de ruptura literária e teológica. Promessas de descendência inumerável, no Antigo Oriente Médio, eram dadas exclusivamente a reis e patriarcas, nunca a uma mulher, muito menos a uma escrava estrangeira sem clã. O anjo ainda profetiza sobre o filho que está no ventre dela. Ele instrui Agar a chamá-lo de Ismael, que em hebraico significa Deus ouve. Deus ouviu a aflição da escrava. E é exatamente essa atenção inesperada que provoca a reação que mudaria o texto sagrado. Os lábios da escrava se movem no silêncio daquele deserto, marcando o clímax do capítulo 16. Ela não constrói um altar de pedras como Abraão costumava fazer. Ela não oferece um sacrifício de animais. Em vez disso, ela usa a linguagem. O versículo 13 documenta a resposta de Agar à divindade. O texto hebraico diz: Ata el Roi. A tradução literal dessa expressão é: Tu és o Deus que me vê, ou o Deus de visão. A gramática do hebraico antigo revela um detalhe fascinante. A palavra Roi carrega um sufixo pronominal de primeira pessoa. Não é apenas o Deus que vê o mundo de longe, é o Deus que vê a mim. Este é o exato momento em que o paradoxo atinge seu ápice. Uma mulher oprimida, sem direitos e sem pátria, cunha um título teológico para o Criador do Universo. E o mais impressionante, o texto bíblico aceita a nomeação. O narrador do Gênesis valida a fala de Agar, incorporando o nome El Roi à revelação canônica. Para entender a magnitude disso, precisamos olhar para a cultura egípcia da onde a jovem veio. No panteão do rio Nilo, os deuses eram distantes, focados no faraó e na manutenção da ordem cósmica. Um escravo no Egito era invisível para os deuses. Na casa de Abraão, Agar era apenas um útero substituto, invisível como pessoa com vontade própria. Ser visto na mentalidade antiga não era apenas ser notado visualmente. O olhar de um superior conferia existência, valor e proteção jurídica. Quando Agar diz: Tu és o Deus que me vê, ela está declarando uma descoberta teológica revolucionária. Ela encontrou uma divindade que não se restringe aos palácios e altares, mas que desce a poeira para enxergar o descartável. Ela ainda acrescenta uma frase enigmática, preservada no texto massorético: Teria eu visto aquele que me vê? A tradição rabínica debate o sentido exato dessa construção há séculos. Alguns estudiosos sugerem espanto físico por ter sobrevivido a uma visão divina no ermo. Outros apontam para o marvamento de perceber que a presença de Deus se estendia até as margens mais desoladas do mundo conhecido. A implicação dessa descoberta reverbera muito além daquele poço. Aquele poço de pedra no deserto recebeu um novo nome após o encontro, passando a ser chamado de Beer Lahai-Roi. A tradução desse marco geográfico é o poço daquele que vive e me vê. Uma cicatriz na paisagem árida, atestando que a revelação não pertence apenas aos donos das tendas. Por que uma escrava egípcia foi a única a nomear o Deus de Israel? Porque os patriarcas conheciam a divindade através de alianças políticas, promessas de terra e vitórias militares. Eles experimentaram o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso que subjugava reis, mas a escrava em fuga precisava de uma face diferente do divino. Ela foi a primeira a experimentar a intimidade de um Deus que rastreia a dor individual na margem da sociedade. A nomeação de El Roy não foi um ato de arrogância, mas o reconhecimento preciso de um atributo que a religião oficial de Canaã desconhecia. A mulher invisível deu nome ao Deus que enxerga o que a história oficial tenta espagar. No nosso próximo episódio, investigaremos a filha de Jefté, o voto que custou uma vida. O altar de pedra nos montes de Gileade ainda guarda o silêncio de um dos tertos mais sombrios do livro de Juízes, onde a promessa de um general colidiu com a devoção de uma jovem.